Para seus lábios use a verdade, para sua voz use a oração. Para seus olhos use a simpatia. Para suas mãos use a caridade. Para sua atitude use o perdão. Para o seu coração use o amor. E para seus ouvidos, jardim, um coreto, a música e a saudade. Nós estamos enfocando hoje somente composições do já saudoso João de Barro Braguinha. Quantas melodias lindas, quantas poesias compostas pelo Braguinha. E as músicas eram cantadas e enaltecidas em nosso país. Como estas aqui, Silvio Caldas e seu sucesso carnavalesco. Silvio Caldas com Radamés em Ártale. Dubinha, Andaluzia. A nossa emoção é muito forte, é por isso que nós erramos. E errar é humano. A música cantada lá no Maracanã nos anos 50, quando jogou o Brasil e a Espanha pelo Campeonato Mundial de Futebol de 1950, foi esta aqui que todo o Maracanã cantou. Almirante gravou. Almirante é a maior patente do rádio. Almirante do João de Barro canta para os nossos ouvintes a música que o maior coral espontâneo já defendeu, uma música popular brasileira, esta. Touradas em Madrid, pararati, bum, bum, bum, e por aí vai. Emilinha Borba, que gravou bastante Braguinha. Emilinha Borba, que era a rainha dos carnavais. Emilinha Borba, com Radamés em Ártale. Do João de Braguinha, o seu maior sucesso, depois de Chiquita Bacana, esta composição que tem o título... Vai com jeito. Andaluzia, pega o pandeiro e cai no carnaval. Andaluzia, que essa tristeza te faz muito mal. Andaluzia, pega o pandeiro e cai no carnaval. Andaluzia, que essa tristeza te faz muito mal. Afronta tua fantasia, alegra o teu olhar profundo. Que a vida dura só um dia, Luzia, e não se leva nada deste mundo. Andaluzia, pega o pandeiro e cai no carnaval. Andaluzia, que essa tristeza te faz muito mal. Andaluzia, pega o pandeiro e cai no carnaval. Andaluzia, que essa tristeza te faz muito mal. Apronta tua fantasia, alegra o teu olhar profundo. Que a vida dura só um dia, Luzia, e não se leva nada neste mundo. Anda, Luzia, pega o pandeiro e cai no carnaval. Anda, Luzia, que essa tristeza te faz muito mal. Thank you. daqui, pra te ferir, deixa seguir. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse o touro a unha. Caramba, caracole, sou do samba, não me amoles pro Brasil. Eu vou fugir, que essa conversa mole para boi dormir. Eu fui a estourada de Madrid, Pátio, Pátio. Pode não volto mais aqui, pra preferir, deixa se ser. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse o touro a unha. Caramba, caracole, sou do samba, não me amoles pro Brasil. Eu vou fugir, isso é conversa mole para boi dormir. Thank you. É, meu coração bate feliz quando te vê. Composição do Braguinha com música do Pixinguinha. Nós estamos hoje enaltecendo as melodias assis pelo saudoso João de Barro Braguinha, nesta homenagem musical de um jardim, um coreto à música e à saudade. É por isso que nós vamos novamente enfocar esta melodia que diz: o meu coração bate feliz quando te vê. Desta feita, Elis Regina, saudosa gauchinha. Elis Regina, talvez uma das melhores intérpretes que o nosso país já teve em nossa música popular. Elis Regina aqui, com Caçulinha em seus músicos. Elis Regina cantando Carinhoso. Roberto Mesquita é um cantor que dispensava realmente comentários, pois ele sabia gravar coisas bonitas. Roberto Mesquita, arranjado pelo Radamés em Atoli, o Roberto Mesquita canta do Braguinha Patinadores, um grande sucesso com a assinatura do Braguinha. Aliás, todas as músicas aqui enfocadas são sucesso até hoje. E Ronaldo Golias retorna. Ronaldo Golias fez duas canções maravilhosas para os carnavais. E esta aqui é do Braguinha, Ronaldo Golias, saudoso São Carlense, saudoso cômico do nosso rádio e da TV e também do cinema. Ronaldo Golias cantando do Braguinho João de Barro, Me Demira Muito. Meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê.

fim da festa eu levo a boa pro salão. Me admira muito, você está rindo da fantasia que a mãe me deu. Você goza, você goza. No fim quem goza vocês sou eu. Pode ser lindo, palhaço. Pode ser lindo, bobão. No fim da festa eu levo a boa pro salão. Pode ser lindo, palhaço. Pode ser lindo, bobão. No fim da festa eu levo a boa pro salão. Silêncio, Brasil. Vai passar a biblioteca ambulante. Gente ouvinte, você não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Hoje com a nossa homenagem ao saudoso João de Barro Braguinha. Juninho, vamos para o nosso intervalo, aliás, último. Quando aqui vão estar em nosso coreto nostálgico Mário Reis, Nuno Roland e Tito Maggi.